接着再回答一次。 Good evening, November 7th, Manor 7 Mike. This probably is on time now, along with 109 miles. Roger, November 7th, 9 of 7 Mike. Cruise to land, runway 10, wind 150 degrees, 0 weight knots. The runway 10 is operating in full total length. So the wind is 140 degrees, 08 knots, 79 at 7 miles. 7 miles. Hello, Giro 705. Mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera. ground at 7-7 Mike, on the ground at 3-4. You must text to apron number 4, follow the runway procedures, and vacate the runway on the next right, and monitor ground 121.9, 9-7 Mike. Cancel says 121.1, 7-9-7 Mike. Salvador, muito boa noite, é o voo 1168, bem baixado, travado, na sua escuta. Boa noite, meu nome é o Gaúcho, o repouso no 020, 140 graus, 89. Ok, repouso, obrigado. O voo 1705, após o pouso do banco da companhia, alinha e mantém o no 0. Valerie, taxiway, Alpha, and call me in your second, in your second left. No 68 no solo, aos 37, direito 121 no 1, solo. 121 no lugar, 121 no solo. Taxi via Alpha, chame-me por direito. 1705, decolagem autorizada no 0, vento 140 graus, 62 genais. Decolagem autorizada, agora nós estamos autorizados. No 705, decolado aos 39, chamei o controle, 1935, boa viagem. Vai chamar com o 935, voo no 705, bom trabalho. Torre Salvador, uma boa, tá? 3858, tá uma milha de cima. 3858. Livre pouso nono 090, ano 40 graus, 079. Livre pouso nono 03258. You enter on taxiway Lima, then you turn to your right on taxiway Mikey. Tá 3158, seu solo aos 43, chame agora. Solo 219. Boa noite. Boa noite, Mike. You will turn to your next left on taxiway Quebec and then you'll call tower 118.905. November 797, the next to your left. Next. 3898, boa noite. Passe em Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette 02 está 3258. November 797 Mike, continue back to my runway 17, right turn onto the right again, and observe the vehicle with yellow light flashing on the right side roof screen. The car flashing lights is on the 8.4. Continue taxi ahead and left to the left turn on the taxi Oscar is the first intersection to the left. Salvador, boa noite, Xenemia 310, estabilizado ILS 110. Boa noite, Xenemia 310, está autorizado o pouso na 10, vento é 130 graus, 079. Livre pouso no 0, Xenemia 310. Boa noite, voo 1096, baixado gramado estabilizado, passamos em branco. Boa noite, voo 1096, continue na aproximação, agora de pista livre. Guardando. Taxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 016. Grupo 096. Então confirma que a entidade é uma 2 ou 62? Agora 62, eu vou no 096. Olha, 62, é tempo na 110. meia no solo, a 06 direita, 21 no 1 no solo. 21 no 1. Boa noite, tá 3662, passando externo, baixado, cavalo. Boa noite, tanque 2662, em livre pouso, na 1-0, o vento 1-50 graus, 62 anais. Livre pouso na 1-0, tá 3662. Tá ativa, Alfa Juliette, passa 62. Alfa Juliette. Uma boa noite, para 3858. 58, boa noite, Fritinha. Dispensa a confirmar, por gentileza, a saída provável aí para Fortaleza, Aron ou a Momo? Saída Momo. Grato. Direita, 2-1-1 no solo. 2-1-1 na TJ, 3-1-2. É. Salvador, gol 2043, boa noite. Gol 2043, boa noite. Pronto, começar a Guarulhos? Pronto. Para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem da 1-0, ponta direita, subida da El, Leia da Morte, da via altas do 1-0 até Taubaté. 5444, transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado a 2561. Tudo que nós fizemos com a aeronave na sequência, não? Negativo, a última que pousou foi a aeronave da TAM. Temos uma viatura aguardando o senhor pousar lá no pátio da autoridade. Tem possibilidade de fazer o 180 e retornar ao seu pátio? Sim, não tem mais ninguém na final. Pois o posto é autorizado, pode ter aqui regressar ao pátio de autoridade. Obrigado, deixa eu ver. Alô? Alfa Juliette, passa 03. Alfa Juliette, 03, 36. falando com a suspensão à pista, né? Afirmo. Afirmo, então distanção. Obrigado. Era 2501 no solo aos 1-3, tá, livre o táxi via pista até o pátio de autoridade. Até o pátio de autoridade, né, professor? Prossiga. Boa noite. Identificação, quanto possível, autorização galeão 380. Agora, porém, tem o pré-aprovado 360. O senhor copia ou guarda com a relação? Copia. Para galeão, nível 360 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EON, Lida, Irumi. E upper 9857 até Monsul. 5462 é o transponder, controle 119, decimal 8. Galeão. 360, Tael, Leda e Irume, até 9857, até no sul. 5462, transponda, 198.2. Correto, tentar a puxar o fundamento. 973, cujo acionamento, ponte 4. Autoridade, seu impacto é 963. Contato 963. Four, 4 miles 173, contato com 116, 3,50, Campinas. Vocês trem de direita via Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste chama 093, um bom voo. Índia, decimal 207. Descida subida Puca, Jamo, Caju e até Zulu 17. 5470, transponder, controle 119, destinal 35. Iniciando a 10 com a 93. Cliente do 93.